Voice Lee, chega aí Jazz Crew, MZL colando pra curtir. Trash faz scratch, então se liga, aqui é um estilo diferente, fazendo a sua mente de um modo inteligente, seguindo em frente, pois a mensagem não pode ficar pra trás, então maluco, tchuvut, o som não pode parar, e as ideias vêm direto das ruas, verdadeiro hip hop invadindo a sua cuca. Mandamos a ideia em cima da realidade da base, na colagem é só para quem sabe. DJ solta o som, faz a galera dançar, cantar, zoar, se divertir, agitar, a mensagem está no ar, pra quem quiser ouvir, maloqueiro, vamos curtir, chega aí, você é nosso convidado, fique à vontade, o que não vale é ficar parado. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. É, preto BBS, você já me conhece, mais um maloqueiro da MZL. Se liga, maluco, na rima maior que a perna, eu não dou passo. Bem embolado, eu mando recado, mas não perco o compasso, ouço o que eu falo. Então vamos curtir, é hip hop, grafite, break, rap, DJ comando o som. Skatista chegando também, então o que você está esperando? Vem curtir que aqui tem. Tem o quê? Tudo isso que eu falei, ninguém é melhor ou pior, somos iguais a você. Assim que tem que ser, só na humildade fazer amizade, dar um rolê pela cidade. Norte, sul, leste, oeste também tem maloqueiragem, né não? Fique a pampa, esse é do bom. A cara não é brigar, por isso a mensagem está no ar. Vem cá. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. Fazemos o que vem na mente, pensamos no futuro, relembramos o passado, vivemos o presente. Pois tudo passa, tudo que sobe desce, e quem é humilde sempre prevalece. Então vamos lá, vem dançar, sem blá blá blá, chega mais, a mensagem está no ar, para escutar, fique a pampa, é só colar. BBS e Ice Lee mandando a ideia, do nosso jeito, direto pra você. Eu tô ligado que você não vai se esquecer, pois essa é nossa cultura, que cada vez fica mais forte. Para quem não conhece, isso aqui é hip hop, com diversão, conscientização, inteligência, humildade e competência, que pra você não se esqueça, a mensagem está no ar. Então se liga, jogando as rimas em cima das batidas. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. A mensagem está no ar, pra dançar, mano, chega mais. Mano, chega mais, vem dançar. Vai, não desista, é bom sonhar, correr atrás. Eu sei que você consegue, esse é um toque da MZL. Estilo natural, MZL, KRS, MZL, Dr. MC, MZL, Jazz Crew, maloqueiragem Zona Leste. E desse modo a gente vai que vai, e quando se cansar na linha do horizonte, nós vamos pousar. Isso quer dizer que não vamos parar, o horizonte não tem fim, a mensagem vai continuar. Nos muros, na dança, no estilo diferente de ser, sendo inteligente você pode vencer. Jazz Crew, curta na moral, a nova escola do hip hop nacional.